barato é louco mesmo, hein? Quanto tempo faz, Elô? É, Genjo, miliano já, hein? Época de ouro, meu mano. É, se parar pra pensar, parece que foi ontem. A noite vem e a tristeza também. Lágrimas escorrem, saudade de alguém. A sala vazia, vitrola o sofá. O som da melodia me faz relembrar de como era simples, de como era bom poder se reunir no Natal Réveillon com os familiares, trocando presente, revivendo as histórias de adolescente, do tempo dos bailes, do tempo da escola, do tempo do Atari, do ioiô da Coca-Cola. Sorvete que suco, fliperama no bote, lecoque de couro, jaqueta da Charlotte, fivelão da Zumbi, preto e marrom, Pierre Cardin de veludo salmão. Dentro do busão, no fundão era um caos. Os pretos na função, sentido Clubhouse. Seja um campo claro que é o meu caminho. É bom recordar vários aliados, nunca estou sozinho. Caminhar, eu pude viver, eu pude sonhar. Mil vezes perder, mil vezes ganhar. Seja um campo claro que é o meu caminho. É bom recordar. Quanto mais o tempo passa, a lembrança me traz Battle White, Marratas, Alvin, Cynthia Reis, Bismarck, Too Short, LL, Cool J, ICT, Comod, Eazy, Marvin Gaye. Eu sei que as coisas mudaram, que os tempos passaram, que os moleques cresceram, que as fontes secaram, a sensibilidade sumiu, a musicalidade, o cassete, o vinil. Quem viu, viu, quem não viu, só lamento. A década de 80 ainda queima por dentro. Ruas de terra, fullback campeão. Mês de junho, fogueira quentão. Domingão, as caixas em cima da laje. Maurício Black Magic comanda a viagem. Do samba rock, a sessão nostalgia. Pretos e brancos na mesma sintonia. Seja um campo claro que é o meu caminho. É bom recordar. Vários aliados, nunca estou sozinho. Caminhar, eu pude vir. Eu pude sonhar, mil vezes perder, mil vezes ganhar. Vejo um campo claro que é o meu caminho. É bom recordar. A madrugada chega, o sono não vem. Um livro, um DVD, vamos ver o que tem. Romance, ficção, não prefiro de gangue. Boys in the hood, pacto de sangue. Scarface, Colors, mentes perigosas. Dia de treinamento, missão cabulosa. Melhor deixar quieto, vou tentar dormir. Daqui a pouco vou ter que sair. De vez em quando é bom matar a saudade. O duro é voltar pra realidade. Mas tudo bem, tudo tem um preço. Por tudo que vivi, a Deus agradeço. Por ter curtido esse tempo bom. Pelo tom, pelo som, pela pele marrom. Cada um com seu próprio tesouro. Meu passado, minha história, pra mim vale ouro. Seja um campo claro que é o meu caminho. É bom recordar. Vários aliados, nunca estou sozinho. Caminhar, eu pude viver, eu pude sonhar.